Deus quer dar conta da minha vida. Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia? Eita, bando de curioso, quer dar conta da minha vida. Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia? Parará, parará. Não é curso online, mas eu vou passar meu dia a dia. Porque eu sou contido a putaria. Quer saber como é que eu faço minhas farras todo dia? Arrasta pra cima, arrasta pra cima. Na fazenda, mar ouvindo os carros cheios de novinha. Arrasta pra cima, arrasta. Quer saber como é que eu passo minhas farras todo dia? Arrasta pra cima, arrasta. Uma carrada de mulher, tudo louca de lancinha. Arrasta pra cima, arrasta. E pra cima e na tezinha. Eita, bando de curioso, quer dar conta da minha vida. Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia? Eita, bando de curioso, quer dar conta da minha vida. Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia? Parará, parará. Não é curso online, mas eu vou mostrar meu dia a dia. Porque eu sou coach da putaria. Quer saber como é que eu faço minhas farras todo dia? Arrasta pra cima, arrasta pra cima. Na fazenda, mar ouvindo, carro cheio de novinha. Arrasta pra cima, arrasta pra cima. Quer saber como é que eu faço minhas farras todo dia? Arrasta pra cima, arrasta pra cima. Uma carrada de mulher, tudo louca de lancinha. Arrasta pra cima, arrasta pra cima.